sentir a presença de Deus nesse lugar. Bom é sentir o Espírito Santo operar. Entra na presença dele, adorar somente a ele. Eu sei que meu Deus está nesse lugar. Se entrega, se lança, busca, clama. Sinta a presença de Deus te envolver. Não perca mais tempo, os dias estão findando. Desperta pro avivamento, Jesus Cristo está voltando. Se lança, busca, clama. Sinta a presença de Deus te envolver. Não perca mais tempo, os dias estão findando. Desperta pro avivamento, Jesus Cristo está voltando. Já se desperta, não fique displicente. A parábola das 10 virgens é um exemplo pra gente. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Não pode faltar azeite na vida do crente. Presença de Deus te envolver. Não perca mais tempo, os dias estão findando. Desperta pro avivamento, Jesus Cristo está voltando. Se entrega, se lança. Presença de Deus te envolver. Não perca mais tempo, os dias estão findando. Desperta pro avivamento, Jesus Cristo está voltando. Desperta pro avivamento, Jesus Cristo está voltando.